cidade natural onde os assassinos crescem. Cenário ideal pra chocar a Unicef. Cidade natural onde os assassinos crescem. Cenário ideal pra chocar a Unicef. Incompleto, formas de recomeçar do zero. Acordei com tiros no carro, acelerando a beça. Desespero, não. Adrenalina, viciado em situações de estresse. Local ideal pra chocar o ML. Habitat natural. Família zoada. Palavrões o tempo inteiro. Doenças incuráveis. Pratos quebrados por nada. Tristezas, traições dos dois lados. Acostumados com a miséria. Remédios, cadeira de rodas. Esperança no futuro distante. Quando perdemos o foco, acidente. Isso, Gabriel! Não, não, não!